643, chame agora a torre 118, decimal 95, voo no 643. 895. A gente prossegue em regras de voo visuais, frequência de outra coordenação em voos, o LED cabe aquilo. O 714, boa noite. Autorizado chegada a Maria, guarde LS X-Ray, pista 190, ajuste 9021. Desce, mantém nível 120, com o 714. Canem 258, desse mantém altitude de 2000, ajuste no 021 após. Então, voo direto Duna para o final ILS X-Ray. Duna, direto para o final do X-Ray, descendo para 2000, é o Canem 258. 714, desça até 5000, ajuste no 021. Comer 06, desse mantendo Ivano 20, aguarde procedimento LSX Ray, pista no 0, na chegada Mari, ajuste no 021. Chegada Mari para 120, 20, gol 606, com procedimento LSX Ray. Com 714, desse mantém 3000. Está livre de considerar o estúdio em Itapa. Mike Akumak, desse mantenha 4000, ajuste 1012, te considera a altitude em Itapa. Chané 6258 autorizado, final ILS. Chané pode estabilizar o Chané 6258. Salvador Total 9908, Decolona está na sua escuta. Total 9908, contato, submantém nível 320, Total 9908. Contato radar 320, ascensão. 258, complete final do procedimento, chame torre 1186. 186, chame 6258. 714, desse mantém a altitude de 2000. 2000, gol no 606, desça e mantém nível 1, 1, 0.

estabilizado, vamos 714. Flex final LS, chame torre 118 decimal 95, gol 9714. 95, obrigado. Gol 606, decimal tem 2000, autorizado final LS. 2000, autorizado LS, gol 606. Mike é com Mike, decimal tem 3000. Total 9908, chame Recife agora, 1251, antena 33, decimal 25. 1251, 3325, total, bom serviço. Boa viagem. Voo 906, complete final, procedimento, chame torre 1186. 1086, voo 606. Boa noite. Pouso. Mike com Mike, desse mantém 2000, autorizado final ILS. Voo 906, ainda na escuta? Na escuta ainda. É, desculpa, a frequência 11895. Ah, 95, tá ok. Muito boa noite, Azul 4062, sentido a Charlie, cruza nível 220 para o 1150. Azul 4062, ascendente de educação, desça e mantenha 3000, ajustado em 1020, aguarde LS X-Ray, pista no zero, desconsidere a altitude de intap, Azul 4062. Sente 3000 com 1020, a ILS X-Ray, pode voar direto Duna. Autorizado, Azul 4062. Sinal ativo, anda então direto do Dona Azul 4062, obrigado. Como é que chama torre? 118 decimal 95. 118 95, Mike.